Deixa eu fazer uma pergunta agora. Primeiro para os casais. Se você soubesse que seu marido ia morrer daqui a 6 dias, ou se sua esposa vai morrer daqui a 6 dias, o que é que você faria por ele nos últimos 6 dias? Jovens, se vocês soubessem que o pai ou a mãe iriam morrer daqui a 6 dias, o que você faria pelo pai e pela mãe? Pode ser irmãos de sangue agora. Se você soubesse que um dos irmãos vai morrer daqui a 6 dias, uma das irmãs vai morrer daqui a 6 dias, o que que você ia fazer? Pode conversar um pouquinho, não tem problema. Faz de conta que vai morrer. Faz de conta, que só Deus sabe. O que você faria pela pessoa nos últimos 6 dias de vida, você sabendo? Não se anima a conversar sobre esse assunto tão perigoso? Acho que ninguém vai morrer daqui a 6 dias. Acho, não sei. O que que você faria? Pode conversar, não há problema. Isso faz parte do culto. O que que você faria? Será que os filhos não iam tratar os pais muito, muito bem os últimos 6 dias? Eu acho que iam. Não iam chamar um pai mais de quadrado, de chato. Os últimos 6 dias o pai é maravilhoso. É ou não é? Marido e mulher, eu tenho certeza que não trocariam um arranhão nos últimos 6 dias. Seria só amorzinho para cá, amorzinho para lá. Que pena que tu está indo. Os últimos 6 dias. Por que que eu pergunto isso? Porque se nós soubéssemos mesmo, ainda bem que Deus nem permite a gente saber a data da morte, senão acho que algumas pessoas iam entrar num pavor terrível e iam acabar se suicidando, matando-se a si próprios antes. Mas provavelmente nós seríamos pessoas muito boas com os outros. Provavelmente. Parece que nos últimos 6 dias nós iríamos fazer o que não fizemos em 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos ou mais. Seríamos só bondade. Bom, isso é uma hipótese. Provavelmente sim. Vocês perceberam? Lázaro, Marta e Maria eram 3 irmãos que tinham uma amizade muito forte com Jesus. Esses 3 irmãos deram uma ceia, uma grande festa para Jesus, faltando 6 dias para a morte de Jesus. Diz ali que já tinham emitido um anúncio, já tinham colocado na internet do tempo de Jesus, na televisão, no rádio, em todas as rádios: se alguém descobrir aonde está esse homem, denunciam-no para que seja preso. Se alguém souber onde está Jesus. E Jesus também estava indo para a festa da Páscoa. A festa da Páscoa era uma super, uma mega festa em Jerusalém. Vinha gente de diferentes lugares do mundo. Todo o povo de Israel, provavelmente quase todo estava lá. O sonho de toda pessoa era ir a Jerusalém. De repente alguém pensa: ah, pastor, mas era muito longe Jerusalém. Não, Israel é um país muito pequeno. Tem apenas 240 quilômetros de comprimento, de ponta a sul, de sul a norte. De ponta a ponta, 240 quilômetros. É como daqui a Pelotas. É como daqui a Torres, talvez um pouquinho mais, 10, 20 quilômetros mais. Então isso é Israel, dá para ir a pé. Eu conheço um homem que mora aqui em Canoas, que muitos anos atrás veio de a pé, de Torres. Veio a pé. Veio, era um jovem, na época, agora ele está com mais de 90 anos. E ele era jovem e era muito pobre e queria vir para Porto Alegre, porque Porto Alegre era o centro do mundo, há uns 70 e poucos anos atrás, na cabeça daquele jovem, era o centro do mundo, e ele queria trabalhar em Pelotas não, em Porto Alegre. E ele veio a pé. Levou acho que quase 30 dias. Mas veio e fez a vida dele aqui na grande Porto Alegre. Dá, esse pessoal caminhava muito, muito, muito para ir a Jerusalém. Mas tinha já publicado um anúncio para quem soubesse que pudesse denunciá-lo para ele ser morto. Você receberia na sua casa alguém que já está expedido para ele um mandado de busca e apreensão? É meio perigoso, né? Receber uma pessoa dessa que já está, vamos dizer assim, entre aspas, condenado. Marta, Maria e Lázaro receberam Jesus. A cidadezinha era Betânia. Betânia era 2-3 quilômetros de Jerusalém. Era fora dos muros de Jerusalém. Já era ali um vilarejo. E esses irmãos receberam Jesus. Por quê? Porque eles correram risco. Porque se expuseram. Tem um motivo muito forte. Jesus tinha ressuscitado o Lázaro. Jesus tinha feito aquele homem morto já há 4 dias. Jesus tinha feito ele reviver. Marta e Maria, toda vez que Jesus foi a Jerusalém, esses 3 irmãos hospedavam Jesus. Era uma família convertida de todo o coração. E Jesus sempre tinha morada quando fosse a Jerusalém. Não precisava pagar hotel. Sempre poderia estar lá. Pois bem, foi nos últimos 6 dias, deram um banquete, aqui diz na nossa Bíblia, deram-lhe uma ceia, um banquete para Jesus. Deixa eu te lembrar uma coisa, é a última semana, nós estamos também na semana da Páscoa agora, né? Era a última semana de Jesus, para cumprir até a cruz, no seu ministério, no momento mais difícil e cruel e cruento, porque haveria derramamento de sangue. Nessa última semana, uma família decidiu demonstrar todo o seu amor e todo o seu carinho pelo Senhor Jesus. Está aqui essa família. Expôs, foi numa reunião caseira, foi num lugar mais reservado, na sua própria casa, e ali fizeram o melhor pelo Senhor Jesus. Não foi porque somente era a última semana, mas essa família sempre fazia isso pelo Senhor. Se você soubesse que faltaria 6 dias para Jesus voltar, o que que você ia fazer nesses últimos 6 dias? Se nós tivéssemos uma informação privilegiada, e saberíamos que Jesus vai voltar, por exemplo, domingo que vem. Nós temos então aí 7 dias pela frente. O que você faria? Bom, eu pessoalmente, eu ia parar com quase todos os meus afazeres. E eu acho que não ia aconselhar quase ninguém mais essa semana. E eu ia percorrer Canoas de ponta a ponta, de carro, de a pé, pegar um microfone no público aí, ou um megafone, e evangelizar, evangelizar, evangelizar, evangelizar, todo Canoas em uma semana. Não sei se encontraria sucesso nesse empreendimento, mas eu ia fazer. Talvez você diz, ah, se Jesus volta daqui a 7 dias, eu não vou nem trabalhar mais. Para que trabalhar? Vou largar, você está lá vendendo frutas, você é cabeleireira, para que cortar cabelo dos outros? Deixa o cabelo crescer. É só falta 7 dias mesmo. Ou se você trabalha num banco, diz para o gerente, olha, eu não estou vindo mais essa semana. Jesus está vindo me buscar, e você já evangeliza o gerente e já os colegas de trabalho, e você provavelmente ia fazer isso assim, para todo mundo. Faria ou não? Por amor àquelas pessoas, faríamos, porque não restaria mais tempo, e aquelas pessoas precisavam de ajuda. Você viu que tudo estava indo muito bem, Maria daí expressou uma forma de amor muito grande, derramou um perfume caríssimo nos pés de Jesus. Essa mulher não economizou maneira de expressar o seu amor por Jesus. E aí eu marquei na minha Bíblia, veja na sua também, no versículo 4. Aquela reunião, aquele jantar estava maravilhoso. Um clima, uma presença de Deus ali. Lázaro, Marta, Maria, Jesus, os discípulos todos, aquilo estava cheio da glória de Deus naquela casa. E eu assinalei aqui, sublinhei, fiz um círculo e ainda pintei com lápis de cor. Fiz três coisas numa palavra. Na palavrinha, mas. Tudo estava maravilhoso. A glória de Deus encheu aquela casa. Faltavam apenas 6 dias. Aquela família fez um jantar, mas não é um jantar, não é um encher o estômago. É o sinal que eles estão demonstrando o amor pelo Senhor Jesus. Mas, ai maldito mas, e aí o nome do indivíduo, olha a sua Bíblia. Mas Judas, nós podíamos dizer, Judas veio para estragar tudo. Ah, porque esse desperdício, para que derramar esse perfume nos pés de Jesus? Por que que não se deu esse dinheiro para os pobres? Mentira! Ele não queria cuidar de pobre coisa nenhuma, porque ele cuidava do caixa dos 12, dos 13, ele cuidava do dinheiro, ele era ladrão, ele queria ficar com aquele dinheiro para si, ele apenas fez uma cortininha de bondade para tentar enganar os outros, mas Jesus sabia quem era aquele homem. Alguém de nós poderia perguntar, mas por que que Jesus então deixou esse homem até aquela hora? Sabem por quê? Porque até a última hora Deus estava dando chance para Judas. Até a última hora Judas tinha chance de se arrepender, mas não se arrependeu. Ele ainda foi criticar Maria pelo gesto maravilhoso que ela fez. Você sabia que as pessoas críticas, as pessoas que não têm Jesus como Senhor absoluto, elas sempre têm um mas para qualquer boa atitude de qualquer pessoa. Elas sempre têm um porém. Elas sempre têm uma todavia, contudo, aquilo que nós estudamos em português muitos anos atrás. Jesus elogiou o ato que essa mulher tinha feito. Ela deu o melhor, na última semana. Moral da história. Você não sabe quando Jesus volta. Você não sabe quando um querido seu vai morrer ou você mesmo morrer. Portanto, faça agora, hoje, sempre o melhor. Sempre o melhor. Filhos, obedeçam os pais. Sempre agora. Ah, o dia que meu pai foi velhinho, eu vou então respeitar ele. Não, se não respeitar em novo, não vai respeitar em velho. Pode saber disso. Casais, um dia a gente vai se dar bem. Um dia começa agora, começa hoje. Irmãos de sangue, que às vezes dividem o mesmo quarto, e aí um briga com o outro, a mudança começa agora. Não fica empurrando isso, protelando, lá adiante, não, é agora. E se você tem que fazer algo, faça agora. E se você tem que tomar uma posição diante de Deus, tome agora. Quem fica empurrando as decisões para adiante, provavelmente nunca as tomará. Você sabia? Nós estamos na semana do jejum. Já se foram 5 dias. Ainda temos mais 2. Ah, quem sabe não, no mês agora de maio, na semana de maio, eu vou me dedicar mais para o jejum da igreja. Ainda tem 2 dias, comece amanhã de manhã. Não fica empurrando. Ah, eu vou me disciplinar e eu vou ler a Bíblia, essa, acompanhando a leitura que a Bíblia, que a igreja toda. Ah, eu não fiz nada até agora. E aí pode ser que o diabo venha e diz, não, isso aí não adianta, você está atrasado, já estão lá em 1 Timóteo, você nem começou em Mateus ainda. Comece amanhã conosco em Timóteo. Não fica empurrando. O pessoal diz empurrando de barriga, né? Não é de barriga, não. é aqui dentro as coisas. Não fique, o que tem que fazer, faz-o logo. A atitude que tem que tomar, tome-a logo. Ah, de repente alguém precisa ir no médico. Alguém está com uma dor estranha, um tempão, vá logo! Ou vai esperar que a coisa se agrave? Tem gente que diz, pastor, já me disseram, eu não vou no médico. Sei lá, estou com um problema, tempo todo, mas eu tenho medo que o médico diga que é câncer. Pois bem, e o teu medo resolve o teu problema? Não. Se tem que enfrentar, enfrente-o logo. Se tem que operar, opere logo. Porque quanto mais tempo passa, pior fica. Seja um homem de decisão. Seja uma mulher de decisão. E aqui tem um casal e um irmão e duas irmãs que tomaram a firme decisão de darem abrigo para Jesus na última semana, de fazer o melhor pelo Senhor. Era uma semana que os corações seriam revelados, e o coração desses três irmãos foi completamente revelado, foi aberto. Lembre, já tinha sido expedido o mandato de busca e apreensão. O pessoal aí que trabalha no direito e na polícia sabe o que é isso, né? O mandato já está. Esse pessoal, esses três aí, amaram tanto a Jesus, que eles não estavam aí para mandato nenhum. Jesus nos salvou, Jesus ressuscitou o nosso irmão, nós amamos Jesus, venha o que vier, somos dele. Segunda coisa que aconteceu: Judas tentou matar qualquer expressão de amor. A primeira foi aquela expressão de carinho. Dentro da casa mesmo, onde o perfume tomou conta da casa, aquele cheiro bom com o perfume que foi derramado aos pés de Jesus, Judas tentou anular aquela atitude. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O perfume das boas atitudes que você faz para com Jesus, ninguém pode anular. É como perfume que se espalha no ar, não tem como buscar de volta e botar de volta no vidro. Mais ou menos isso o Judas queria fazer. Se pudesse recolher o líquido e o aroma, teria botado de volta no vidrinho. Mas não dava. O que você faz pelo Senhor, o Senhor sempre vai te honrar. E ele disse, quando tentaram recriminar ela, né? O Senhor Jesus disse, ela fez uma boa ação para comigo. Faça isso, sempre, sempre. E você vai ver como Deus vai te honrando. Depois nós vimos aí, no 9, verso 9, que uma multidão numerosa de judeus sabia que Jesus estava ali e foram na casa do Lázaro para ver quem? Para ver Jesus e para ver Lázaro. Cá entre nós, hein? Naquele momento eram dois grandes personagens. Se alguém de nós tivesse morrido 4 dias de cemitério e Jesus fosse lá e diz, abre a sepultura aí eu... Acho que a prefeitura não ia querer nem liberar, né? Não sei como é que seria feito hoje. Isso aí é um problema, tem que ter licença especial para abrir uma sepultura hoje. Mas digamos que se conseguisse a licença, Jesus abre aí. Sai aí da gaveta. Ou se está lá no chão, sai do chão. Todo mundo queria ver quem é o tal de Lázaro. Eles queriam ver quem fez isso. Mas eles queriam ver quem é Lázaro. Você queria ver também, se fosse... Ah, eu quero ver, eu sou assim um tanto curioso. Eu quero ver esse homem aí, porque disseram que estava morto. E depois de 4 dias, nós sabemos que a coisa já está avançada, né? O corpo já está se decompondo. Eu quero ver. E as pessoas iam, viam o Lázaro. Esse é o homem. É verdade, Lázaro, que tivesse 4 dias sepultado. É verdade. E está aqui o homem que me fez reviver. Está aqui Jesus. E todo mundo queria ver Jesus. E todo mundo também queria ver Lázaro. E as pessoas se convertiam às milhares. Eu disse, aos milhares. Me acompanha num raciocínio agora. Uma vez, lá em Jerusalém, numa Páscoa, foi contado porque as pessoas ofereciam ovelhas. O sangue da ovelha representava que o meu pecado era transferido para aquela ovelhinha e ela morria em meu lugar. Isso era uma representação que as pessoas tinham que fazer diante de Deus, de coração, tinha que ser isso, não era só religiosidade. Tinha que ser de coração. Havia uma transferência do pecado para a ovelha, do pecador para a ovelha, e ela morria. Uma vez foi contado numa Páscoa quantas ovelhas foram mortas. 256 mil ovelhas numa semana de Páscoa. Cada 10 pessoas, no mínimo, tinha que ter para sacrificar uma ovelha. Porque depois aquela carne, ela era comida pelo ofertante e pelos levitas e sacerdotes. Podia ser comida, assada e comida. Mas o sangue era derramado. 256 mil vezes 10. 2.560.000 pessoas, no mínimo. No mínimo tinha em Jerusalém e arredores, Betânia era ali no arredor, na grande Jerusalém, no mínimo tinha 2.500.000, 3 milhões de pessoas. Estão me acompanhando onde nós vamos chegar? Estão acompanhando? Duas Porto Alegre inteira estavam em Jerusalém na festa da Páscoa. E todas estas pessoas ouviram falar que Jesus estava em Betânia, e que Jesus estava na casa de Lázaro, e que Lázaro tinha ressuscitado pelo poder de Jesus. Todo mundo ia para lá. Se nós pudéssemos estar nesse momento em que eu estou contando isso a vocês, se a gente pudesse como que estar naquela cena, daquele dia, eu também quero estar lá. Isso dá um efeito coletivo. Onde é que tu vai? Vou a Betânia. E tu onde é que vai? Eu vou a Betânia, eu também quero ver. Você estaria entre as multidões? Talvez lá em Betânia, cidadezinha, vilinha, tenha juntado lá 100 mil pessoas, 200, 300, não sei, mas em Jerusalém tinha quase 3 milhões de pessoas. Eu só sei que eu estaria em Betânia, porque eu me conheço. Tu me conhece, né, minha esposa? Eu estou lá. E eu quero ver o ex-morto. E eu quero ver Jesus, porque eu sou assim, é o meu jeito. Talvez alguns de vocês, eu não tenho curiosidade, mas eu tenho. Quem aqui é curioso, assim, que gosta de conhecer coisas novas? Seja honesto contigo mesmo, me ajuda agora, eu sou curioso. Eu peço ajuda de vocês. Hein? Eu estaria lá. Veja o versículo 10. Eu de novo, na minha Bíblia, sublinhei, fiz um círculo e pintei com lápis de cor. Vamos ler o 10. Mas os principais sacerdotes resolveram matar quem? Temos que matar esse cara. Temos que acabar com a prova. Isso não é uma coisa dos criminosos, tem que acabar com prova. Mas quem era? Não era para ser os homens de bem, os religiosos, os principais sacerdotes, porque todo mundo estava indo lá e viu e perguntavam para Lázaro: Lázaro, é verdade que tu morreste? Sim, é verdade. Ah, mas não estou. Pergunta para minhas irmãs aí. Marta e Maria, verdade? É. Perguntaram para os vizinhos, não estavam acreditando, isso aí vocês estão nos enrolando. Perguntaram para os vizinhos, é verdade que esse homem morreu e ficou 4 dias na sepultura? Sim, é. Quem fez isso? Está ali o homem que fez isso, Jesus. E as pessoas começavam a crer, às milhares, aos milhares, aos milhares. Invejosos, os religiosos. Temos que matar Lázaro. A morte de Jesus já estava programada. Agora tem que matar. Pô, o homem vai morrer de novo. Isso aí dizem que é que nem gato. Tu mata e o gato tem na, na ideia popular que o gato tem 7 vidas. Deixa eu contar uma. É triste, tá, gente? Eu fiquei com pena, mas aconteceu. Apareceu, isso aqui é só um parênteses, apareceu um gatinho de rua lá em casa. E o gatinho foi chegando, foi miando, miau, miau, miau, dei comida pro gato. Eu dei, gostei do gatinho. Aí o gatinho foi embora. No dia seguinte, quem apareceu lá? O gatinho, miau, miau, miau, dei comida pro gato. E o gatinho começou a ficar, e eu comecei a gostar do gatinho, o gatinho começou a gostar de mim, rolou aquela química. Aquela química entre um ser e um ser humano e um animalzinho de estimação. Outro dia saímos eu e a Tânia, saímos rápido de casa, baixamos ali o controle remoto do portão. Vocês já sabem onde vai dar, né? E o portão ficou baixando e nós saímos. Acho que uma hora depois um dos nossos filhos telefonou. Pai, morreu o gato. Como assim morreu o gato? Eu já estava gostando dele. Morreu o gato. Estava preso no portão. Ah, vocês ficaram com pena do gatinho, né? Nem conheceram e já amaram o gatinho. Viu como a gente ama até quem não conhece? Mas fiquei com pena. Cheguei em casa, meu filho e um outro rapaz, o Samuel, já tinham feito o enterro. Tinham mesmo. Já enterraram o gatinho. Mas está ali do lado de casa, enterradinho. Eu acho que eu vou comprar o terreno do vizinho para fazer um cemitério de animais. Porque outro dia cheguei em casa, tinha um cheiro horrível lá na volta, uma noite depois do culto, coisa assim de carniça. Começamos a olhar lá na volta, eu e minha esposa, né? Ela achou um cachorro morto. Eu já fui lá, busquei a enxada e a pá, enterramos ali. Poucos dias depois, não sabia eu que haveria outro enterro lá. Né? Houve outro enterro, agora um gato. Aí os nossos filhos já estavam falando que se daqui a uns 100, 200, 300 anos, talvez algum pesquisador, se ali não construir em casa, algum pesquisador vai encontrar aquelas ossadas e vai dizer que é de um homem, de um bebê com uma mulher, que o seu bebê for enterrado lado a lado, de milhões de anos atrás. Mas é só um cachorro e um gato. Vocês estão percebendo, gente, a gente fica até com pena dos animaizinhos. Mas as pessoas não tiveram pena nem de Jesus e nem de Lázaro. Elas queriam acabar com os dois. Mas os principais sacerdotes. Sempre tem alguém para estragar a festa. Estão vendo? Lá na casa, agora aqui, em público, a multidão estava demonstrando carinho. Estava demonstrando fé pelo Senhor Jesus, mas os sacerdotes vieram. E por último, eu quero mostrar a vocês ali no versículo 20. Versículo 20. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, haviam alguns gregos, eram pessoas estrangeiras. Agora não são pessoas de Israel. E esses gregos disseram, queremos ver Jesus. Me acompanhe agora com todo o seu pensamento, o seu raciocínio. Eu vou trazer 4 coisas e tu vai te achar numa delas. Primeiro, pessoas dessas todas que eu li, pessoas que experimentaram a verdade e a bênção. Lázaro, Marta e Maria. Depois nós vimos pessoas contrárias à verdade. Um segundo grupo contrário é a turma do mas, é a turma do porém. Depois nós vimos então as pessoas buscando a verdade. Os gregos buscando, eles estavam sempre procurando a verdade. Eles sempre tinham aquele negócio do conhecimento, a filosofia. E eles queriam conhecer quem era esse Jesus. E nós vamos ter a multidão. 4. Marta, Lázaro e Maria. Nós temos o pessoal do contra, Judas e os sacerdotes. Nós temos os que estão buscando a verdade, os gregos, e nós temos a multidão. Por duas vezes aparece a multidão. Ali tinha curiosos, ali tinha espectadores, e na multidão também haviam pessoas fiéis. Quatro tipos de público na última semana. E eu disse lá no início, os corações seriam revelados. Cada um teria que se posicionar diante de Jesus. E era a última semana do Senhor. E as pessoas demonstravam o que estava dentro do coração. Lázaro, Marta e Maria demonstraram o maior amor que puderam pelo Senhor. Judas e os sacerdotes mostraram o que tinha no coração deles. Contrariedade. A multidão tinha todo tipo de gente. E tu percebe, os gregos eram pessoas que queriam conhecer e buscar a verdade. Dentre estes quatro grupos, em qual deles tu te enquadras? Só você pode responder essa pergunta. Ninguém pode responder no teu lugar. Aqueles que amam a Jesus e se expõem por Jesus e correm até riscos por Jesus e fazem o melhor por Jesus, se você está entre esses, continue. Continue corajosamente, dedicando-te do melhor para o Senhor. Se você está entre aqueles da contrariedade, pode ser que você chegou aqui hoje, não sei, e você não crê ou crê meio atravessado, repensa a tua mente, repensa o teu coração e, é claro, as tuas atitudes. Repensa mesmo. E se você está entre a multidão, e na multidão eu disse que haviam espectadores curiosos, descrentes, havia também crentes. A multidão é um misto de gente. Se você está entre aqueles que só estão aí só para ver e não se envolver, então repensa também. E se por último você está entre aqueles que aqui a Bíblia diz, entre os gregos, os estrangeiros, que chegaram ali, mas de todo o coração disseram para Filipe: nós queremos ver Jesus, leva-nos até Jesus. Pode ser que você tenha um coração voltado para o Senhor, mas ainda não conhece o Senhor. Você não tem uma experiência com o Senhor, de entregar a sua vida, de deixar Ele comandar a sua vida. Então faça isso. Hoje à noite, agora, você aprendeu que nunca deve deixar para amanhã o que se deve fazer hoje. Vamos ficar de pé e falar com Deus? Você consegue responder, não para mim. Deus está vendo o seu coração. Você consegue responder que você é parecido com Lázaro, Marta e Maria? Você oferta no sentido melhor para o Senhor, e aqui o melhor é a tua vida. Não estou falando de bens, estou falando de compromisso. Os bens é uma consequência de quem tem compromisso. Você faz o melhor pelo Senhor? Se soubesse que o Senhor voltaria daqui a 6 dias, 7 dias, se você não faz ainda o melhor pelo Senhor, você está num dos três grupos, num dos outros grupos. E se você já faz o melhor pelo Senhor, então confirme: Senhor, me dá força, me dá a tua graça, eu quero fazer o melhor por ti. Ainda que haja riscos, ainda que haja oposição, eu quero fazer o melhor por ti, Senhor. Fale com o Senhor, fale mesmo. Aquiete-se diante de Deus. Deus sonda mentes e corações, diz na Bíblia. E nós estamos também na semana da Páscoa. E não é só para ser uma semana de pensar em Páscoa, mas de ter compromisso reforçado, renovado com Jesus Cristo. Se você chegou aqui hoje, está entre os curiosos, até aquelas pessoas que têm um respeito por Deus, mas falta o compromisso, falta abrigar, falta hospedar Jesus em sua vida e sua casa. Faz isso agora. Faz isso agora. Se por acaso alguém de nós é oposição a Jesus, sempre crítica, sempre crítica, sempre dúvida, sempre distanciamento do Senhor Jesus, eu só posso te pedir e te convidar nesta noite, muda o teu coração, muda o teu coração, vem para Jesus, Ele te ama. Apesar de você talvez ter atrapalhado tantas coisas, não a Ele, a você mesmo. Vem para Jesus Cristo. E provavelmente a maioria de nós ainda tem pela frente 30, 40, 50 anos, 60 de vida. Muitos aqui são jovens. Faça o melhor pelo Senhor. Eu quero agora, enquanto estamos orando, eu quero convidar mesmo todo tipo de pessoa, seja você esteja no grupo 1, no 2, no 3 ou no 4 dessa passagem bíblica, seja qual for onde você mesmo se classificou, onde você mesmo se enquadrou, mas você sabe, eu quero melhorar a minha vida, ou eu quero começar a minha vida com Deus, seja qual for a tua colocação aqui, e você deseja orar, eu quero te convidar mesmo, ninguém vai orar por ti, só eu ao final vou fazer uma oração geral. Se o Senhor tocou no teu coração, você percebeu que precisa mudança, e queres começar essa mudança, hoje de noite, seja qual for a mudança, e o Espírito Santo está ali, te convidando, até te inquietando, e você gostaria de chegar aqui diante do altar, e dizer esse seu compromisso público para Deus, porque Lázaro, Marta e Maria, demonstraram publicamente, que eles tinham um compromisso com Jesus. Se Deus te tocou, porque às vezes a gente quer ser abençoado na área física, financeira, material, mas tudo começa com o espiritual. E eu quero te convidar a melhorar o teu espiritual. Esse é o maior convite que você já recebeu na sua vida. E se Deus te tocou, você gostaria de chegar aqui à frente? Pode chegar a partir desse momento. Tranquilamente, quieto, sem barulho, eu peço que seja algo bem manso e suave. Onde você se classificou? Não fui eu que te classifiquei, entre você e Deus. Algo está acontecendo, eu não sei se vai dar lugar para todo mundo. Mas se não fiquem mesmo entre as cadeiras aí, vai ter que ser de repente, aqui mais para frente. O louvor pode chegar aqui, irmãos. Se Deus está te tocando, você gostaria de descer lá das galerias, pode chegar aqui. As mães ficam no berçário, mas se Deus está te tocando aí dentro do berçário, você compromete com o Senhor. deixa Deus fazer essa obra. Eu não posso. Eu apenas anuncio. Mas o compromisso sempre é seu, a resposta sempre é sua. Fique diante de Deus, mesmo talvez você, não fui lá na frente, não tem problema. Se você está se comprometendo aí onde você está, é Deus que está vendo o teu coração. Agora você tem que dizer para Deus, que passo você está tomando essa noite? Pode dizer para Ele. É claro, entre você e o Senhor, desde que eu hospedei Jesus na minha vida, eu não canso de dizer isso, fazem quase 30 anos. É muito maravilhoso. É muito bom. E de repente, você que já está com Jesus, mas o perigo da rotina, às vezes a gente trata Jesus de uma maneira muito comum, quando Ele é especial. Talvez alguns de nós tenham, Senhor, eu quero te tratar sempre te dando uma ceia, Senhor. Eu quero te tratar derramando perfume caro sobre ti. Isso aqui é um simbolismo. O meu melhor, Senhor, que eu quero fazer por ti. Minha obediência, meu coração, minha fé. Não ficar empurrando decisões. Fique orando. O louvor vai ministrar um louvor.